Uma e meia da manhã, mano. Mó saudade do meu pai, da minha mãe. Saudade dos meus familiares. A paz do Senhor, varão. Como é que tá? Tá feliz? Tá firmão? Então, como é que tá? Tô sabendo que você tá firme na rocha, pregando aos quatro cantos pelo mundo afora. E a família, como tá? A esposa, as crianças, irmão, como é que tá? Te liguei pra dizer que bateu a saudade em ouvir sua voz mesmo por trás das grades. Sinto saudade da mãe, da presença do pai, das brincadeiras na rua. Esquecer jamais das amizades sincera, dos vizinhos do bairro, do futebol. Futebol no campão, a roupa suja de barra. É madrugada e eu choro quando começo a falar. Como eu queria tá aí, poder te abraçar. Eu vim pra cá, desse lado o medo me cercou. Pois o contraste é cruel, o filho chora de dor. O preço da desobediência que eu mesmo causei. Vocês falavam, eu não ouvi, agora hoje eu sei. Deixei o trampo, a igreja pra ficar na balada. Aposentei o instrumento que eu tanto tocava. Deixei o altar pra estar armado na esquina. Chegava a hora do culto e eu ali na brisa. Não vigiei, caí no laço, me armei, fui pra pista. Quando acordei já era tarde, eu tava na quadrilha. Vários dinheiro na mão, vários rolê no peão. Caí na cama do pecado, mó desilusão. Você se lembra, na madruga ouvindo vida dura. De ciclone no corpo, com os cordão e de brusa. Empolgado com o crime, com os boot da moda. A última cena que eu fui, quase não tive volta. Naquela noite foi cruel. É o trocar de tiro, irmão. Olhei pro lado e logo vi dois caídos no chão. Vi uma mão sobre mim que me protegia, que me livrava dos disparos dados pela polícia. Uma voz que me vinha: você não vai morrer. Cê deu as costas pra mim, mas não deixei você. É só um tempo e vai passar. Eu tô aqui e ele está. Pede pra mãe pra não chorar. Pra não morrer é que eu vim pra cá. Só um tempo e vai passar. Eu tô aqui e ele está. Pede pra mãe pra não chorar. Pra não morrer é que eu vim pra cá. É complicado viver privado da liberdade. O que semeia se colhe e eu plantei maldade. Eu tava bem no coral louvando na igreja, ouvindo a palavra ministrada pura e verdadeira. Do lado do Pai, do Espírito, do Senhor Jesus. Do lado do santo e remido no sacrifício da cruz. Eu tava na luz, vivendo pra Deus e só tinha vitória. Eu tava no monte, nas vigílias e tudo era glória. Olhava pra cima e buscava sempre no Senhor. Sinto saudade dos conselhos aqui do meu pastor. Eu tô aqui, Deus sabe dos planos que ele tem na minha vida. Na madrugada falo com ele, abraço a minha Bíblia. Peço perdão pelos erros que eu cometi. Que eu vou mudar, mesmo antes de sair daqui. Já conheci por aqui na fé alguns irmãos. Se vim pra cá, na humilde traz meu violão. Pede pra mãe, por favor, para de chorar. Pra não morrer na vida do crime, foi que eu vim pra cá. Pra cá! Pra não morrer na vida do crime, foi que eu vim pra cá. É só um tempo e vai passar. Eu tô aqui e ele está. Pede pra mãe pra não chorar. Pra não morrer é que eu vim pra cá. É só um tempo e vai passar. Eu tô aqui e ele está. Pede pra mãe pra não chorar. Pra não morrer é que eu vim pra cá. De lá pra cá, o Senhor começou a trabalhar. Nas reuniões do presídio comecei a participar. Me ajoelhei, reconciliei novamente com Cristo. Como eu chorei essa semana na cela do presídio. Ouvi a voz do Senhor no meu coração. Estou contigo até mesmo dentro da prisão. Também me disse que ali vidas seriam salvas. Pelo poder do louvor derramaria graça sobre os cativos oprimidos dessa detenção. Trazendo vida, avivamento e restauração. Não se esquece, por favor, traz meu violão. Não se esquece, por favor, traz meu violão. A oração de um justo tem os seus efeitos. Aqui dentro já ganhei mais de 12 detentos. Mando um abraço pro pastor, pro coral da igreja. Eu tô aqui, mas a palavra nunca vai tá presa. E logo em breve vou sair pra tá na comunhão. O anjo vem me visitar nessa detenção. Vou terminar, pois o dia vai amanhecer. Fica na paz, meu irmão, eu amo você. O tempo vai passar. Eu tô aqui e ele está. Pedi pra mãe pra não chorar. pra não morrer foi que eu vim pra cá. Só um tempo e vai passar. Eu tô aqui e ele está. Pedi pra mãe pra não chorar. Pra não morrer é que eu vim pra cá.